Na noite de sexta-feira, policiais militares do grupamento tático do 14º BPM fizeram a detenção na rodoviária internacional de Foz do Iguaçu de mais uma pessoa que tentava sair da fronteira com entorpecentes. A abordagem se deu por volta exatamente das 20 horas e 30 minutos, já no terminal de embarque. Uma denúncia anônima dava conta de que o comportamento de Vivian Paula Vieira da Silva, de 25 anos, chamava a atenção. Denúncia dava conta também de que o objetivo da viagem da mulher à fronteira era a compra de entorpecentes. Quando realizada a abordagem ao ônibus que saía para Curitiba, Vivian foi presa em flagrante quando os policiais encontraram na bolsa de mão dela a droga que estava embrulhada, pronta para ser comercializada na capital paranaense. A conduzida até a 6ª SDP disse que veio a Foz do Iguaçu buscar a droga para um conhecido, mas não revelou quem seria este indivíduo ou qual a ligação de parentesco ou proximidade. Agora é ela quem responde pelo crime de tráfico de drogas recolhida à carceragem provisória da 6ª SDP. Ainda na noite de sexta-feira, ela foi levada para a cadeia pública Laudemir Neves. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.